criança em casamento e eu nunca mais fui à escola. Engarrafado, já vem pronto e tabelado. É somente requentar. Made in Brasil. Made in Brasil. Entendeu isso? Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.